Matrix 4, é do pau de lado. Óculinho do Neo, só que muito mais avançado. Foda pra caralho, foda pra cacete. Mandando o drift, sobe a parede. Meu motorista não é Neo, ele é Uber X. Mata de meta com a pesada tipo Wax. X-Men, todinho mutante. Dentro da Matrix tem o Glock até na glande. Rimo rapidinho, rimo em um instante. Se eu me empolgo, eu te pego de rasante. Espera um instante. As duas era droga e agora tá alterado. Até tu acordar, nós já levou teu carro. Não tô de sapo, tô pisando fogo. Balenciaga é feio, no meu pé só uso ouro. Então espera um pouco que eu vou desconectar. Vou ligar pra tua mãe no meu celular. Digital, cês tão vendo errado. Quebro as barreiras e vejo o mundo real. Virtual, devo tá embrasado. Thiago Leifert só enxergo 0-1 e pau. Matrix 4, tu vai ficar de 4. Bullet time, direto no teu rabo. Olha o meu salário, Neo é o caralho. Aqui é o Morfeu, só que bem mais tunado. Negro, style, dos dentes separado. Quem mexer comigo é desconectado. Fala muito, mas também não fala nada. Se continuar com isso, vai tomar na raba. Raba de babaca, vaca, passa faca, filha da puta, tá. É o som da minha Uzi quando canta, tá. Tecnologia avançada, pílula azul, deixa a pica endireitada. Mais dói o cu durante a madrugada. Quando eu lembro da vagaba aqui, fala. Desvim câmera lenta, dando pay. Será que tu aguenta? Mano, caguei. Dando drift na parede, eu te ceguei. Se tu não aguentou, mano, tu é gay. Matrix 4, drift pelado. Grau de moto pelos prédios, mano, muito irado. Me metendo bala pra ver se eu fico parado. Mas eu sou tão pica que ele fica assanhado. Oh meu Deus, você é um novo chosen one aqui? Sim, eu sou o Carlos, vendedor de açaí. Aprendi uns drift, parei aqui confuso. Tipo, what the fuck, mano? Eu sou fodão intruso. Morfeu confuso, tipo, mas que porra é essa? Antes era o Neo, que era foda dessa. Agora esse fudido com a porra do fã de festa. Só tá fazendo merda, tá achando que isso é festa. Carlos não aguentou e sentou logo lhe a porrada. Mas não foi só um soco, foi parar na luta armada. Tiro com as belas desviada. Slow motion sendo que dá aquela girada. Puta que pariu, irmão, o Carlos se fudeu. Sendo barrigudo, ele não abre, tomou feu. Plot twist, mano, foi Morfeu que se fudeu. Balanceaga é macio, o chute dele não doeu. Carlos em sua jornada pela liberdade. Na idade do digital que não existe liberdade. Ficou pelado no fode festa pra mandar freestyle das ruas. Que é o drift pica, puta merda, ele é zica. Faz a chimbica tremer de tão bravo que ele é. Se tu não gosta do Carlos, ele te senta os pés. Na fuça que é pra tu ver.